contigo é mais forte que isso aí. Deus é poderoso, nada vai te impedir. Ele está no controle. Te acalma, te aquieta. Deus está cuidando, descansa, espera. Não tem muralhas que fiquem de pé ao som da sua voz. Cadeias se quebram, todo mal ele destrói. Ele está pelejando por você, por sua família. Deus já se levantou do trono, não preocupa, mas confia. Deus está assinando projetos aqui. Chegou a sua vez, pode voltar a sorrir. Eu profetizo que o impossível está acontecendo. Quem duvidou vai ter que ver você crescendo. Você vai contar o testemunho pra glória de Deus. Você vai dizer: ah, se não fosse Deus, toda maldição, toda frustração em bênção vai se tornar. Sua vida vai mudar. Deus tá guerreando, Deus tá trabalhando. A roda parada agora tá girando. Tá girando, tá girando. Um novo tempo na sua vida está chegando. Deus tá no comando, Deus está agindo. A porta fechada, Ele está abrindo. Tá abrindo, tá abrindo. Se eu fosse você, já estava sorrindo. Deus tá guerreando, Deus tá trabalhando. A roda parada agora tá girando. Tá girando, tá girando. O novo tempo na sua vida está chegando. Deus tá no comando, Deus está agindo. A porta fechada, Ele está abrindo. Tá abrindo, tá abrindo. Se eu fosse você, já estava só. Tá girando, tá girando. Um novo tempo na sua vida tá chegando.